慢行前后座椅再退下。 Salvador, o Papa Romeu, Serra Golf Oscar, para regresso. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, reporte ingressando no corredor Interlagos. O Serra Golf Oscar está ingressando no Interlagos, Serra Golf Oscar vai reportar visual com a 1 no pé. Sim, reporta com a visual com a 1 no pé. Papa Romeu, Charlie Alfa Fox, agora tem recepção modo alto, porém o modo Charlie ainda é negativo. Puxa, na M259, chama agora o centro Recife, 125-1, alterne 3197, boa noite, informação curso Papá, pronto, cópia Galeão? Pronto, cópia, 3197, autorizado Salvador Galeão, investigou 360, decola da pista no zero com curva direita, subida da El, Leda Irumi, após a perna número 857, conforme rota do plano. Aciona 5472, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, 360, controle 108. Decola do 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Lu, Light, etc. Decola 5472, controle 208. Correto, 3197, chama para o posicionamento. Fox, controle. Se autorizado, está presente o ar direto em Rimar, não há nenhum tráfego na aproximação, puxando 0. Aguarde transferência para todos. Oscar Maitango, ciente, reporte ao término. Transferência para todos. Palma de Arlão Fofo, pode chamar. Autorizado chamar a torre agora em 118, décimo 95. Foi, 32, 95, obrigado, vamos trabalhar. Santo 3283, chama agora o centro, Recife 126, décimo 0, alterna 128, décimo 8. 260, alterna 8, já. 20, décimo 8, agora contra o Salvador Azul, 278. Oi, Salvador, boa tarde, é Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox Trot, você chega para o final da RIMAR, guarde instruções. Ah, Papa Romeu Bravo, controle Salvador. Acendo identificação dessa via, chegada à área para o Rio Pivô 060. Ajuste a altimetria no 093. Papa Romeu Bravo, está ciente do Papa. Controle Salvador Azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, sua vez saída Arbo, para o nível de voo 160. sobe via no 60, perfil Arbor, azul 278. Ainda não, visual. Tá passando agora 2 minutos a imagem, avisou da irmã. Charlie Alpha Foxtrot, 7. Senta azul 2781. Controle, Serra Golf Oscar, proa da rotatória, visual com o campo. Papa Romeu Serra Golf Oscar, chame torre em 118-95 e vá tentar para tráfego de helicóptero Alfa Serra 50 na proa da RMA para pouso, está recebendo 900 pés. Ele está agora em posição de 10 horas, 612 milhas, rumo Nordeste. Vou proa da Serra, chame torre 118-95 para fazer separação visual com tráfego. Curta sinal, RMA. Curtiu, chamada na curta, o senhor olha para Torre Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, prossiga para rotatória, informa um helicóptero para pouso na RMA. Quais as instruções? Gente, o Serra Golf Oscar vai. Espera no setor, senhor? Serra Golf Oscar, afirma, faça espera sobre a rotatória, guarde seu centro. Aguardando, curva pela esquerda, o Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, negativo, curva pela direita. Curva pela direita, Serra. Tango 6. Uno 866, desce até 4 mil pés, altímetro no 0 no 3. 4 mil pés, 1013, gol no 866. Ponto de risco, meu irmão, vento 100 graus, 119. Contigo, chamada controlador, Fox. Papa, meu bravo, desça até o nível de voo 050. 050, Papa Romeu Bravo. Negativo visual ainda, senhor, o Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, 7. Mantenha no meu pé e aguarde as instruções. Aguarda instruções, mantenha espera o Serra Golf Oscar. O Alfa Foxtrot está na curtíssima, tá, irmão? Cara, Foxtrot, reporte solo controlado. Curtiu. Então, o Alfa Foxtrot será preciso dar sinal da 7? Alfa Foxtrot, 7. Afirma, autorizado sinal no 7. Guarde instruções para pouso. Sim, ingressando na final do ano 7, o Serra Golf Alfa Foxtrot, no corte frequência livre. Uno 866, informa o tráfego, sua posição de 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, um Alfa Tango 72. Uno 866, ciente do tráfego. Azul 2781, informa o tráfego, 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 060, em descida para 4 mil pés. Um Boeing 737. Golfiosa, que está autorizado pouso, pista no 7, vento 1,00 graus, 1,19. Autorizado pouso na 1,7, Serra Golfiosa. Pode informar o vento novamente, Sérgio? 1,10 graus, 1,19. Prata, Golfiosa. Pode principal, Índia, pode estar aqui mesmo, 95,13. Boa tarde, boa noite. Obrigado, meu amigo. No 866, tráfego superado, desça para 2500 pés, o ajuste no 013. Autorizada a final RNAV, reporte passando Serra Vita 366. 866, 2500 pés, autorizada RNAV, segunda 0, reporte para o 366. Papá Romeu Bravo, vou na proa do Serra Vita 366. Papa Romeu Bravo, roda para 3,66. Obrigado. Romeu Bravo, pode prosseguir na descida? Papa Romeu Bravo, desça até 4 mil pés. O ajuste no 013. Ajuste padrão, 4 mil. Papa Romeu Bravo. Sérgio Fiosca, o solo foi ao 02. Confirme, parte da base. Sérgio Fiosca, autorizado back track. Taxi a pista, reporte livrando na Taxi Romeu. Oi, Salvador, boa noite, tá 3197, tá no ponto de espera, pronto. Sou 3197, autorizado ali, área decolar, pista no 0, vento 1, no 00 grau, 08 lá. Vem, decola no 0, tá 3197. Tem a Vita 366, visual, gol no 866. Gol 1866, complete final RNAV, chame a torre, frequência 1,18, decimal 9. 1,18, 8,66, até logo. Papá Romeu Bravo, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizada a final RNAV, reporte passando Serra Vita 366. Gente, para 2500 pés, o Papa Romeu Bravo, vamos passar lá. Sul 2781, autorizado, direto Vitória da Conquista. Ano 099, autorizado, chama táxi. Serra Golf Oscar, ao estacionar, frequência livre. Torre Salvador, boa tarde, gol no 866, final da pista 0, visual. Voo no 866, ajuste 10 no 3, continue a aproximação, guarde pista livre. 866. São 31197. Decolado 05, chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 108, boa noite. No 866, avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento 1, 00 graus, 109. Voo no 866, livre, pouso, pista 10. Paz, information for Paz, correct, ready for copy? Ready for copy. Go 1705, clear to Galeão, flight level 360, via upper November 857, take off runway 10, with right turn, dial, departure, and Irumi transition. Fly dial after Leda position and after Irumi. Call code 5505, Salvador departure 120.8. Go 1705, we are cleared to Galeão, flight level 360, via upper November 857, departure runway 10, right turn, dial, Leda, Irumi, call code 5505 and Salvador, departure control 120.1, go 1705. 1705, we're back, correct, correct for pushback and set up, gate 05. Acho que é o Mike Tango. Gente, reporte o termo. Uno 866, solo foi ao 07, direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Direita, Salvador, 219. Meu Bravo, compete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118.95, obrigado, boa noite. Boa noite, meia-meia, boa noite. Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, voo 86. Boa noite, meia-meia, transformação, o portão será o 04, a aeronave da companhia está liberando. Bravo. Papá Romeu Bravo, boa noite, ajuste no 03, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Só escuta para a autorização de pouso. Papa Romeu Bravo. Salve, meu bravo, traço avistado, pouso autorizado, pistão zero, vento 1, 0, 0 graus, 1, 1, 9. Primeiro pouso, baixado, travado, Papa Romeu Bravo. Aerotaxi 1099, VOB 181, tem 3 horas, Guarulhos, alternado. 1099, taxa da direita via Taxa Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste padrão 1093. Direita Índia 613, torre 1895, 1099. 1866, ingresso direto para o portão 4. Juliette para o portão 4, voo 1866. Salvador, 1099, está próximo ao ponto de espera da 1070. 1099, mantém o ponto de espera. Informo o tráfego na curta final no zero. Gente, mantém na visual. 1099. Como é que tango, sim? Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Alterne 128, decimal 35. O vento projeto Leza para o Romeu Bravo. Vento 110 graus, 119. Obrigado. Lu 2781, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0. Alterne 128, decimal 8. Vai estar na Recife 260-288, voz 2788, tá certo? No 099, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Alinha, mandei, 099. Papão Romeu Bravo, solo foi aos 1-3, direita, solo Salvador, 1-2-1, décimo 9. 1219, obrigado, boa noite. Boa noite, Romeu Bravo, ligou na frente. Papá, Romeu Bravo, boa noite, confirma, tá? Prossegue? 3, apenas abastecimento. Gente, ingresso via Quilo, tá? 3, tanto balizador. Gente, obrigado. Autorizado a decolar, estando zero, vento 100 graus, 119. Tive decolagem de voo, 099. Controle em Salvador, boa tarde, boa noite, voo 1168, cruz 200, 150. Voo 1168, aciona identificação, via chegada Mare, desça para nível de voo 050. 050, como subir, o senhor está projetado. Entra, guarda. 0099, decolado aos 15, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Romeu, ok. Drone, boa noite, gol 1099 na sua escuta. Turno 099, contato radar, via saída Arbo Uno, suba para nível de voo 360. 3, Arbo Uno, Go 1705, stand 5, request push back and setup. Go 1705, approve the push setup, go right for text. Roger, go 1705. Cono 099 autorizado, direto Alexa. Eleva. Voo 099. Voo 1168, autorizado, direto Serra Vita 366. Direto Serra Vita 366, voo 1168, obrigado. Oscar Mike Tango, ciente, reporte ao término. Voo 1099, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, obrigado, boa noite. Boa. Gol 1168, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, autorizada final R-Nave, pista no 0, reporte passando a Serra Vitor 366. 2500 pés, 613, comandante Serra Vitor 366, sendo gol 1168. Gol 705. We have 183 on board still, and during 0335, Sierra Bravo Golf Romeo. 1705, clear to taxi via Meneco and Taxi India, on holding short minimum 0, power 118.95, altimeter setting 1013. Roger, clear taxi, still holding point runway 10. Tower 118.95 and altimeter setting 1013, go 1705. Salvador Tower, descreve em gol 1705, holding point runway 10, we are ready for takeoff. Gol 1705, good evening, you are cleared to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Roger, clear, line up and take off runway 10, gol 1705, thank you. Gol 1705, decolado aos 25. Correction. Gol 1705, airborne at 25, contact Salvador Departure, 120.8. 20.8, good evening. Boa 705, way the contact via dial departure, climb for level 360. No restrictions, dial departure 360, go 1705. Terra Victor 366, voo 1168 estabilizado. Voo 1168, complete final, RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, voo 1168. Torre Salvador, boa noite, chegou o 9168, meia milha, Serra Victor 372, baixou o travão. 9168, boa noite, ajuste no 0 no 3, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 00 graus, 119. TV pouso, pista 10, voo 9168. Voo 1705, call receiver center, frequency 125.1, is unable 128.35. 251-235, have a great night, bye. Victor 1168, Solo Foi aos 30, chame Solo Salvador, 121-9. 219, boa. Estou ciente do cheque, Oscar. Reporte ao término. Ok, ciente. Frequência livre, boa noite. terminou, como é que estão? São 3858, acione a identificação, via chegada Mari, desça para a mesa de voo 050. Papa Pátria, aqui no Delta, informação Quebec, confirme o Pátria, que chega de qual? O Serra que é o Delta autorizado, Santos Dumont, Serra Bravo Romeu Juliette, via rota do plano, episódio 44, após Alfa, Delta, Alfa, Ada, e segue conforme a rota. Vídeo 360, saída da El, Leda, pós Leda, DCT, Porto Seguro. Decola pista 17, primeira curva à direita. Aciona 5527, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Correto, já possível confirmar o POB? Confirmando com a torre, chama mesmo agora para acionamento, ajuste o altímetro 10, 13, boa viagem, será que é o Delta? Sul, boa noite, eu vou 2043. Tem suas condições, solicitar Guarulhos. Vou 2043, Guarulhos, Chantas 10, para Taubaté, nível 360, saída da Helder da Mótima, pista na 0, primeira curva direita após decolagem. Aciona 5523, controle 120.8. O 2043 autorizado, Guarulhos, 360, Pesulo 10, Taubaté, da Helder da Mótima, decola 10, primeira curva direita. 5523, transmando 208, controle. Correio até posto, ponto B2043. Então é com pronto, obrigado.